Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Caça-Fantasmas. Vamos lá, Caça-Fantasmas! Caça-Fantasmas! A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique, é tentar conquistar o mundo. O Pique e o cérebro, o Pique e o cérebro. Um é um gênio, o outro imbecil. Não cansam de tentar o mundo dominar. É o Pique e o cérebro, o cérebro. O Pique e o cérebro. No final da noite começa um novo plano. Eles vão pensar em tudo até o dia clarear. Pique e o cérebro e o pique. Eles fazem tudo na escuridão. É fácil de explicar, nem de compreender. O pique e o cérebro, pique, o cérebro, o pique. combined, I am Captain Planet. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our powers magnified, and he's fighting on the planet side. Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. Gonna help him put asunder bad guys who like to loot and plunder. You'll pay for this, Captain Planet. We're the Planeteers. You can be one too. Cause saving our planet is the thing to do. Looting and polluting is not the way. Hear what Captain Planet has to say. The power is yours. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Cavalo de Fogo. Yo, Joe! He'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe. A real American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra the enemy, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe! G.I. Joe is there! G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose? To defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare! G.I. Numa distribuição Teen Action, Defensores da Terra. Out of the sky, his rockets ignite. Jets into battle, flying faster than light. Flash Gordon, Lord of the Jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the ghost who walks. Defenders of the Earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. And drink. Defenders of the Earth. Defenders. His strength is a legend. His skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. No more. Defenders of the Earth. Defenders. With our new young heroes proving their worth. Four become eight, defending the Earth. Defenders of the Earth. Defenders. Defenders of the Earth. Bem, é um amigão, alegria e curtição. Bem, bem, mas que legal, dinossauro super genial. Ele é super quente, é de arrasar. Ele é chocante, gosta de agradar. Se surge um perigo, não há por que chorar. Vem ver, é um amigo pronto pra ajudar. Quando aparece é pra arrebentar. Todos logo olham, é fenomenal. Vem ver, sorri, pois ele é muito bom. E com a guitarra tira aquele lindo som. Pois vem ver. não são campeões. Faça o perigo chegar, eles virão pra salvar. São os amigos da paz, os Digimons são demais. Digimon, Digimon, Digimon são campeões. Digimon, Digimon, Digimon são campeões. O céu resplandece ao meu redor, Quanto ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Pelo céu azul, as novidades vêm nos desenhos que chegam pra você. Beleza que dura, dispensa a censura. Vem nos aventurar, só queremos divertir. Em nossa floresta o que não falta é confusão. O estudo é dedicado a você de coração. Contra a luz agora, escrito a cachola. Mas tudo isso é feito só pra te alegrar. Notícia quentinha, Vivica e o Perninha. O Valentino chegaram pra casar. Preguntinho e o Grande, Diabo e o Fajuto. Não parou um minuto, vieram pra entregar. Valor de castidade e preferência se borrar. O jeito é assistirmos para ver o que vai dar. É tarde, é plus. Somos as novidades e tudo que fazemos é só pra você. Não seja uma TV. TriStar International Television. Mega Man. No. nossa escola vem pro clube começar. Mas se ela se enrola, o silêncio é pra ajudar. Se ligar no gato para ele não te jantar, mas se ficar no jogo ele vai se ferrar. Me desculpe, agora eu tenho que trabalhar. Hazaru vai te ajudar. Hazaru e eu vou estar te alegrar. Such a good sport. Get along, gang. Get along, gang. There's Wuma and Daddy with the spirit. Bingo, the prankster doesn't ruin it. Logical Porsche will figure it out. And that's the spirit for the lead machine. Get out with the get along, gang. Come on, their adventures don't end. Get out with the get along. Barulho. Ele é super bad demais. Ricasoide, Ricasoide. E correr o satisfaz. Ricasoide, Ricasoide. Salva o Washington DC. Ricasoide, Ricasoide. Se não tiver mais nada na TV. Ricasoide, Ricasoide. O cérebro nada bate. Tem calda de chocolate. Um caso para Freud. Ricasoide, Ricasoide. Olha só pra ele no seu computador. Surfando na internet no espaço. Deixando pelos novos, mas ele é que virou. Mas é um monte de cabeça, fica zói, fica zé. Joide, corta o seu cabelo, fica zói, chimpanzé. O seu carro fica móvel, fica zói, fica zé. É sucesso pra valer, fica eu, fica você. Orgulho da nação, não mude de estação. Ele é super, é demais, fica zói, fica zói. Fica zói. Thundercats are on the moon. ser fato. Matata, é lindo dizer Hakuna Matata, se vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Matata, Timão, e Pumba, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Timão e Pumba. Daughter Judy, surge de algum lugar lá no céu, se movimentando rapidinho como um vagalume. Se algum problema você encontrar, quem é que aparece pra ajudar? Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar é só chamar. Não tenha medo se algo te ameaçar. Os ursinhos surgem de algum lugar. Os ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Essa garota dá aula de ginástica? Não, sou eu. Ah, quem é ela e por que tem uma música só dela? Alguém picou meu lanche? Pimentinha demais, ela só faz o que quer. Só uma pimentinha em um milhão. Pimentinha demais, toda sétima confirma. Não dá pra alcançar. Deixa a de suspensão, pimentinha fixa. Oh. Ninguém pode com a pimentinha. É claro, se comando. Tente acompanhar a pimentinha. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos peitos em você usar e realizar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiá, guerreiro das estrelas. Senseiá, nada a temer. Sua força, Senseiá, pega a luz até vencer. Hum. everything all right in here? Yes, ma'am. Sakura Card Captors. Eu só quero e espero ter pra sempre você junto a mim. Não me atrevo, tenho medo de dizer que te amo, que te quero assim. Meu amor, com você eu quero voar. Nos seus braços quero viver para sempre. Só te dando meu carinho. Para nós podia preparar o tempo. Tudo eu farei, não te deixarei. Te amo, te amo, te amo, amor. Quero teu calor. Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para proteger-nos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Rangers. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos. Caçadores de Aventuras. Bom, acabou, pessoal. Esse é prazer minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou! Acabou, pessoal. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.